A académica da Universidade de Évora não sabe o que tem Évora para dela se lembrar tanto. Mas nós? Ah, nós sabemos. Nós, neste espaço radiofónico da Rádio Telefonia do Alentejo, sabemos. Nós sabemos que é porque existe em Évora outra universidade. A Universidade dos Séniores. A Universidade Sénior de Évora. A Universidade Sénior de Évora que, neste espaço radiofónico, semanalmente está consigo e que, não só em Évora continuará, como pelos jovens da Tuna Académica ansiosamente esperará. Aqui, deste lado, semanalmente, estamos consigo. Eu, Alice Ferreira, responsável pela idealização, organização e apresentação de conteúdos. E Manuel Aranha, responsável pela sua realização técnica. Se tem mais de 50 anos e quer continuar a ser jovem, junte-se a nós numa nova aprendizagem. A aprendizagem ao longo da vida. Somos a Universidade Sénior de Évora e estamos à sua espera. Na Rua Fernando Aceno, número 20B, em Évora. RTA-FM. É preciso saber viver. Ora bem, novamente estamos aqui, senhores ouvintes, com o Dr. Rui Silva para continuar a falar do consumo e de como somos enganados. E no último programa o senhor tinha-nos começado a falar sobre a Feira dos Vinhos e como poderíamos ser enganados nessa Feira dos Vinhos, e o empresário tem todo o direito de o fazer. Nós temos todo o direito de tentar proteger-nos. Então, diga-me lá qual é a técnica. Ora bem, semana passada, no último programa, tínhamos falado aqui sobre aquela técnica dos vinhos, dos famosos descontos de 65% a 75% em que a pessoa anda a comprar vinhos. Aquilo tem uma técnica. Eu acho que deve haver pessoas que compram várias garrafas. Sim, não, há pessoas que compram lá cascas. Com produtos. É simples, um vinho de 12 euros que é vendido a 3. É um negócio da China. E então, em vez de comprar uma garrafa, compro uma caixa. É normal isto acontecer e não é criticável. A pessoa está a ser manipulada e está a aceitar. Está a pensar que está a poupar dinheiro. Está a poupar dinheiro a fazer um negócio da China, mas não é verdade isto. Não, a poupar dinheiro está, porque só está a ganhar 3 euros. Não está a poupar na qualidade. Não. Está a elevar uma qualidade que não corresponde. Não. E aqueles vinhos que vocês virem, isto é uma coisa que eu quero chamar a atenção das coisas. Vocês, quando for entrarem nesta superfície comercial, não vale a pena citar o nome, porque toda a gente vai lá, toda a gente sabe o que é. Quando entrar nesta superfície comercial da campanha dos 65% a 70% no desconto dos vinhos, vocês reparem sempre uma coisa. As garrafas que lá estão de vinho têm sempre um rótulo, em que nesse rótulo surge a expressão ou prémio ou signature. Signature ou prémio. Tem uma destas duas expressões. Estas duas expressões não são reconhecidas no mundo vinícola. No vinícolas há os DOCs e há os reservas. O prémio e o signature não existem. E então, o porquê que é esta situação? Esta grande superfície tem acordos com várias cooperativas, em que estas cooperativas fazem as suas promoções anuais, dos bons vinhos, dos excelentes vinhos, normalmente, porque normalmente são grandes cooperativas, e no final de cada época sobra-lhes um estoque de vinho, que fica lá perdido, é um estoque que já não é vendável, porque, no entanto, já estamos a chegar a outra época, com o novo estoque, aquele estoque fica lá. E então, um acordo entre esta grande superfície e estas grandes cooperativas, em que esse vinho seja engarrafado sobre um rótulo diferente. Normalmente, um rótulo tem a ver com uma casta mais ou menos conhecida, uma manca qualquer coisa, uma quinta não sei quantos, uma herdade dos não sei quantos, um santo não sei quantos, e em que esse rótulo seja bonito, e que nesse rótulo consta a palavra signature ou prémio. Mas esse vinho é... É um vinho corrente. Um vinho corrente que normalmente... Que não tem a qualidade daquele não tem a qualidade outro. Do outro, que é um vinho que será vendido sempre. Portanto, são restos de vinhos. De um vinho de mesa corrente que é vendido normalmente a 2, 3 euros o litro. Uhum. E então o que é que se faz? Eles agarram esse vinho, criam um rótulo bonito, engarrafado com um nome apelativo, um título apelativo, um manca qualquer coisa, um herdado dos não sei quantos, ou um dom não sei quantos, e nesse rótulo há de sair a expressão ou prémio, ou prémio, ou signature. Esse vinho depois é entregue, engarrafado nessas garrafas, a essa grande superfície, e esse vinho é catalogado, é colocado em venda uma semana a 15 dias antes, por um preço de 13€. 13, 14€. É um rótulo bonito, é bonito, a pessoa passa... Para todas as pessoas verem, não compra. Ao fim de 15 dias é feita a promoção dos 70%, e esse vinho é colocado com uma promoção de 70%, já no preço de 2-3€, que é o preço real dele. Não. Mas, de qualquer forma, uma pergunta... É o preço real dele. Eu não sou apreciadora de vinhos, mas para quem aprecia vinhos, não percebe que o vinho... Percebe. Não é igual, não tem a qualidade dos 12-13€? Não tem. Mas percebe... Quem gosta de vinho... Atenção, eu não estou a dizer que este vinho é um vinho, como costuma dizer. Mau, está a dizer eu gosto de vinho, gosto de beber vinho, principalmente vinho tinto, sou um apreciador de vinho tinto, gosto de um bom vinho tinto. E o que é que acho? Nós, quem aprecia vinho tinto, sabe que há um vinho que é o nosso nome, que é o vinho feito a martelo. Este vinho não é um vinho feito a martelo. Atenção, é um vinho bom. Um vinho bom, mas é um vinho que é normalmente transacionado em qualquer lado por 2-3€ a garrafa. Não é mais que isto. E então o que é que se faz? Quem compra este vinho de 13€, ou os outros 2-3€, quando vai bem se é vinho, vai perceber que aquele vinho não é um vinho para 13€. Aliás, muita gente diz, este vinho é caro, está demasiado caro porque está a fazer ofensa aos 13€ e percebe que não é um vinho de 13€. Pronto, e o que é que acontece? Não compra. O problema disto é que há muita gente que não é apreciadora de vinho, ou que bebe vinho como um acompanhante de uma refeição, que não é apreciadora, e está a pensar que está a fazer... Isto é bom para todas as partes. É assim, a cooperativa em causa chegou ao estoque todo, que já não escoava. Aquele vinho que lá está via para vinagre, como costuma dizer. A grande superfície tem a garantia que vende tudo, porque basta marcar a 12-13€ durante uma semana ou 15 dias e depois colocá-lo a 3, que a pessoa que não sabe, deu um vinho de 13, está a 3, não compra uma garrafa, compra duas caixas. Normal. É um bom negócio para toda a gente. O único site, e se nós dissermos que o consumidor sabe os de cá, não, também o consumidor não, também não sabe. Aquele vinho vale mesmo aquele preço, ele não é? Compra pelo custo real dele. Onde é que sabe? E onde é que me custa? Eu acho que isto não engana. É um engano. E eu não gosto e sinto-me desconfortável às vezes quando vejo, e nomeadamente pessoas a comprarem aquilo com base num engano. Eu não estou a dizer que o vinho não presta. O vinho bebe-se, é um vinho de refeição que se bebe bem, pacificamente, sem problema nenhum. Mas não é um vinho de eleição. Não é um vinho que a pessoa pensa que está a fazer o melhor negócio do mundo quando não o está a fazer. E isso é que me custa. E é preciso ter cuidado. Pelo menos compre em consciência. Não acredita nos 70%. Para comprar o vinho a 3€, aquele vinho não tem. E eu acredito que outros produtos haverá que são vendidos nas mesmas circunstâncias. Sim, sim. As grandes superfícies, repara uma coisa. Nós, hoje, em qualquer grande superfície, não estamos a especificar uma concreta, qualquer uma delas, se nós entrarmos nela, nós vimos os produtos da própria marca. Se eles chamassem de produto, é a marca A, a marca B, se nós pensamos um bocadinho, a marca A e a marca B não têm fábricas de produção daquilo, claro. Por alguma coisa. Claro. Olhem para o rótulo, olhem para a embalagem, para a caixa. Eu costumo dizer isto. Olhem para a caixa, por exemplo. Eu vou dar. Há uma grande superfície que vende umas cervejinhas deles. Olhem para a garrafa da cervejinha deles e olhem para a garrafa da concorrência de uma marca muito conhecida, que é, se calhar, a maior marca de cervejas portuguesa. E, por coincidência, as garrafas são iguais, só o rótulo é diferente. Por alguma coisa isto acontece, não é? Por alguma coisa isto acontece. Claro. Agora, sim, se for, essa garrafa que nós estamos a comprar é uma garrafa, é subproduto dessa grande marca, se calhar é uma... Não estou a dizer que aquilo não presta, atenção, estou a dizer é que aquilo já foi um subproduto, se calhar, do verão passado, que é uma bebida que se bebe mais no verão. Que não saiu, ficou lá engarrafada e agora é engarrafada. Rótulos daqueles, sai a marca. Sejam lindos. Como veem, é preciso ter muito, muito cuidado. Ficamos por aqui hoje. Muito obrigada novamente e bom dia. Bom dia. Se tem mais de 50 anos e quer continuar a ser jovem, junte-se a nós numa nova aprendizagem. A aprendizagem ao longo da vida. Somos a Universidade Sénior de Évora e estamos à sua espera. Na Rua Fernanda Seno, número 20B, em Évora.

RTA FM. One, two, three, hit it! Come on, baby, let's do a trip. Come on, baby, let's do a trip. Look here, y'all, and go. My daddy's sleeping, and I'm a man of my daddy's sleeping. She knows how to twist. Come on, twist. Give it to me. Woo! Yeah! Well, go, Ron. Just like this. All in a bit. And do the twist. Yeah. That's all right. I think we've got it now. Vai buscar quem mora longe.

me sobram alegrias para dar-te. Tenho mil noites de amor para ofertar-te. Te dou a minha própria vida se quiseres. Ah, espera, não vá agora, não me leves à loucura. Fica comigo, eu te amo com ternura. Te adorarei, mesmo que nunca mais me queiras. Espera um pouquinho mais, pra que eu te mostre a felicidade. Espera um pouco, um pouquinho mais. Eu morreria sem te ver. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Felicidade. Espera um pouco, um pouquinho mais. Eu morreria sem te RTAFM. No bairro da Madragoa, à janela de Lisboa, nasceu a Rosa Maria. Filha de gente vareira, foi criada na ribeira, entre peixe e marzia. Flor mulher, aquela rosa era a moça mais airosa que a lota já conheceu. E toda a malta do mar suspira ao vê-la passar, de chinela e perna ao lelo. Lá vai a Rosa Maria, que alegria desta ribeira. Ouviria a gargalhada qualquer piada por mais brecheira. Vai puxear, meu menino, não deites barro à parede, que esta rosa é peixe fino para as malhas da tua rede. O jovem Chico Feteixa já jurou que não a deixa, pois a paixão é teimosa e é de tal modo cegueira que deu à sua traineira o nome daquela rosa. E a Rosa da Madragoa, ao ver escrito na proa seu nome, Rosa Maria, ergueu os braços ao Chico, começou o namorico e vão casar com a Lá vai a Rosa Maria, que alegria desta ribeira. Ouviria a gargalhada qualquer piada por mais brecheira. Vai bochear, meu menino, não deites barro à parede, que esta rosa é peixe fino para as malhas da tua rede. Vai puxear, meu menino, não deites barro à parede,